520 decolados 2000, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, tá, 3520. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3520. 520, está contato na DAS, mantendo o voo 370 na saída PUCA. Afirmativo, senhorita, para o 370, vai manter a presente proa agora, fazendo desvio de informações. Por quantas milhas? 5 milhas a princípio. 7. Alça 3520, solicita voo na proa 090. Autorizado. Alça 3520, prosseguindo voo na proa 090. Reportará quando, com condições de retomar a rota. Gol 973, autorizado, portão 9, Chimitrax. Vai chamar o 973. Desvios, está autorizado o destino, tá, 3520, obrigado. 2520, chame centro Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. Afirmativa, 125.45.2685, 3520, obrigado, uma boa noite, ou melhor, bom dia. Bom voo. Obrigado. 3296, autorizado, Elétrica, que tem reforço estabilizado. 3296, autorizado, chama estabilizado. Alterno Galeão. Me recepção em TAP? Livre a recepção de altitude em TAP. Muito grato. Quem tem a ponte de garantia, pronto. Vou. 1963. Rotan 3816, pequeno desvio à direita para 080 para desviar de uma formação, depois retorna com proa de Duna ou do Índia Serra. Gente, reporte ao tema do desvio. Sente. Autoridade aérea decolar, pistola 0, vento no 70 graus, no 7 nós. Gente, liga aérea decolar, pistola 0, voo, crono 73. A 38 no meio. 20, La Cantina, 1911. Gate. 11, ready for push on the startup. Roger, Argentina 1911, approach and report to the contact. We are push on startup, I call you ready for taxi. Cantina 1911. Gol nome 73, decolar 239, chama controle 119, corrigindo 20, decima 8. 208. Salvador, voo 1173, bom dia. 1173, bom dia, contato radar, subavia saída salvo 1 para o nível de voo 360. Salvo 1, abrir o 3 na meia, estabilizou? Afirmativo, 1,5 para a Serra. A gente chama torre na frequência 8,95. 8,95, obrigado, até daqui a pouco. Torre, Salvador está 3,8 no meia, no externo. Ainda não visual, vai estar travado. Gente, está 38 no meia, reporta avistando, ajuste no 0 no 4, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Gente, aguardando e vai informar avistando, está 38 no meia. Tem 3,2 no meia, ciente, posicionar 0, pistola 0, vento no 70 graus, na 2,9, pista molhada. Autorizado, pouso, tem 3,8 no meia. Tá 38 no menos, solo aos 43, libere direita, mantenha minha escuta, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Gente, direita Alfa antes da Juliette, eu tô 38 no meia, só importando turbulência moderada na final. Ok, gente, quais são as condições da pista? Escorregadia. Ok, gente. Gente, aguarde, copy, gol no 561. Guarda. Salvador, Argentina 19011, ready for taxi. Argentina 19011, approach taxi and 2, running point, runway 10, via MA, for taxi engine, running point, report Barry. QNH 1014. Taxi to holding point of runway 10, via Abram, India, and QNH 1014, Argentina 19011. Hello, Argentina 19011. Could you confirm after India to enter holding short via Bravo or Charlie? Via Bravo. Via Bravo. Roger, Argentina 19011. No 973, chame Centro Recife na frequência no 28.35, alternativa 25.1. 2835, obrigado. Faz Argentina, então 38 não me aposiga via Juliette, posição 2. Sete, Rosa Argentina, Juliette, posição 2, Lutar 38 no meio. Holding short runway 10, Argentina 19011. Argentina 19011, clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 15 knots. Lining up and take off runway 10, Argentina 19011. 911, Buenos 51, call Salvador Departure 120.8. 120.8, hold on, Argentina 1911. Salvador Departure, good morning, Argentina 1911. Let me say, Sanbo 1 Departure. Argentina 1911, where are we? Contact on Pancho Climb via 12-1, Pancho, Baku, transition to set level 380. 3-2, Climb, level 380, via departure, standard departure, Argentina 1911. Bueno, 691, prosiga. Para costas, três. Bueno, 561, galeão autorizado nível de voo 360, decola da pista no zero com curva direita, na subida São João 1, Leda, Dóquilo, após a Pesolo 44, até Serra, Golfo Romeu, Porto Seguro, conforme a rota do plano. Aciona 5025, controle 120.8. Para a direita, salvo da Euleda, Upper Blue 44, São Porto Seguro, Upper Novembro 27, 5020, transponder, 1208, controle, 561. Bônus 561, correto, reporte pronto para o estacionamento. Reportaremos 561. Criando o Glenn, Tufa Level 3, Ciro Ciro, and confirm the direct. Direto Serra Golf Romeo Vila. Direto Fly Direct Serra Golf Romeo Vila, Argentina 1911, and we are climbing to, up to Fly Level 300. That's correct. 9911, contact now. Resistance to 1-5.1. 1-8.35, if unable, 1-5.1. 1-8.25, Argentina 1911. 1-8.35. 1-8.35, Argentina 1911. Hello. Hello. Romeo motorizado, reporte táxi. Caralho. Paulo Salvador, é o Mike Yankee Echo. Mike Yankee Echo, possível? Bom dia, solicito autorização para giro dos motores aqui na remota 13 do Pátio 1, já autorizado pela Intraero. Ciente do giro, Mike Yankee Echo, reporta finalizando. Reportar quando finalizado, Mike Yankee Echo. Para taxi voo no 561, temos 151 a bordo, alterna com fim 3 horas. Voo no 561, autorizado táxi direita de Taxa Índia, ponto de espera, reporte tanto para decolagem, ajuste no 014. Ele 14, reportará pronto, 561. Zero e pronto, o 1561. Voo 1561, autorizado em Linhares, decolado da pista 10, o vento 170 graus, 119. Além decolado 10, gol 1561. Decolagem 1-0, gol 1561. Afirmo, vento 170 graus, 119. E decolagem 1-0, gol 1561. No 561, decolado 122, acerto por gentileza 5025, chame o controle em 120, decimal 8. 5025, 208. Correto, no 561, decolagem 122, bom gol. Obrigado, até a próxima. Salvador, no 972, decola 2000 na sua escuta. Estou para o controle? 972? 561, com 561, decola na sua escuta. Agora sim, confere o 561, no contato radar da colar, subir a saída salvo 1, transição ótima. Está livre a central via. Eu precisaria de direto Leda, senhor? Apresenta direto Leda, o Q19-1561. Voa na prede Leda, central 360, igual 561. Salvador, Mike, NTEC, concluiu o giro de motores, pela atenção, obrigado, bom trabalho. Gente do fim do giro, Mike, NTEC, bom giro. esquerda, evitar formações, gol 9561, 1985, aproximadamente 20 milhas. Tempo está autorizado, gol 9561. 561.